Você viu? Na posse do ministro Lula, houve palavras de ordem contra a Rede Globo. Entende-se o estado de espírito dos militantes e dos políticos ligados ao PT, principalmente depois da revelação oficial dos grampos autorizados pela justiça. Se a presidente Dilma Rousseff tivesse a mesma disposição para salvar o país que ela tem, para salvar a própria pele, o Brasil estaria em boas mãos. Mas esse, infelizmente, não é o caso. Em seu segundo mandato, a petista só tem olhos para o próprio mandato. Governar que é bom? Nada. Todas as energias da presidente, todo o seu empenho, suas estratégias e decisões são voltadas unicamente para evitar o impeachment. Enquanto isso, o país segue como um anal, sem rumo e sem direção. Até mesmo a tal reforma ministerial, que deveria colocar no rumo a governança, foi usada unicamente para conquistar apoios contra o impeachment no Congresso. Isso é uma vergonha. Para o sistema indigesto, esquadrão manifesto, vou lutar por meus direitos, sem me contentar com o resto. Atitude, proceder, que revolução, Mike na mão pelo amor, pela paz e não cifrão. 2016, 12 anos de corre no rap nacional. Mano Igor, chegando pra somar na moral. São vários aliados, somando comigo nesse bang. Almejando um mundo melhor, sem derramar sangue. Com o poder da palavra, nossas mentes jamais se aliena. Sejam bem-vindos à poesia de ataque contra o sistema. Mano Igor. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Mano Igor. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume.